Vai manter a proa para aumentar a separação para a nave à sua direita que o precede no localizador. O 206, final de 4 milhas, baixo travado. Azul 4206, continue a aproximação, aguardando autorização para pouso. Informe a aeronave na curtíssima final da 17, a aeronave de pequeno porte. Positivo, na visual. Turíndia Juliette, o vento 130 graus 08 nós, que é legal no 013, autorizado pouso, pista 17. 30 graus com 08 nós, 13, Vitor de Juliette. Patango na vertical da rotatória. Lembro, Patango, prossiga para a final do 17, aguardando autorização para pouso, vento 130 graus 08 nós. O meu Patango. Prossegue final 17, aguardando autorização, o Romeu Patango. Interlagos, altimento em Salvador, é Emília Figueiredo, tráfego Luiz. Solo 59, autorizado backtrack, pátio da Bata. Chame Torre 1186, Mike Abdel. Pouso na 10, 42, da NET. O Delta Golf, na escuta. Norte, cruzamento imediato da final, reporte para a gira base, o Mike Acudelo. Dados estimados, muito obrigado. Já presente, mantenha-se em condições visuais, não há tráfego a reportar. Passando através de Coral, chame controle Léos 1201. Até lá, frequência 1345 para coordenação dos, com as aventura aeronáutica nos corredores. Tenha um bom voo, boa tarde. Vou Delta Golf. O Romeu Papatango, faça um 360, correção, desconsidere. Mantenha a aproximação, reporte 2 milhas 17. Pode continuar a descida, 620? 620. Mantenha 4.000 na frente. 4.000 na frente. Solo 1, 2, 1, decimal 1. 2, 1, 1, confirma. Azul 4209, o solo 1, 2, 1, decimal 1. Torre Salvador, Mike Fox X-Ray, avistando ILS. Mike Romeu. Papá Romeu, Mike Foxtrot X-Ray, continua a aproximação, aguardando autorização para pouso. Informe a aeronave cruzando a final da 1028. É um helicóptero, não interfere com a sua aproximação. Ok, senta, nós já estamos, ele já cruzou. Corre, Romeu Papatango, 12.07. Romeu Papatango, vento 120 graus, 08, nós autorizado pouso, pista 17. Sente em quadros como número 2, Maqueco Delta, final do 17, vento 120 graus 08 nós. Charlie X-Ray, aguarde. Passa 6720 da Webjet. Este mantenha 2000 via BOMF. Altímetro padrão livre LS, informe no localizador. 6720 da Webjet. 2013, com a Maria e Graça. 190 passando Duna, completa LS, torre 118, meia, bom pouso. 186, obrigado. Estou no zero, atento aeronave aproximando no 7. 7, livre pouso, Mike Fox X-Ray. Na nacional, livre pouso. Mike Eco Delta, vento 130 graus, 8 nós, autorizado pouso, pairado, cabeceira 17, sem interferir com o eixo da aproximação do 10. O Delta informa no solo controlado. Com a área, cuidado. E Negativo, autorizado o backtrack, aguardando para prosseguir o táxi. Sendo 2231 no Chamecentro, Recife, em 126.0. Boa tarde, alterna 12545. 260, 12545, 2231, boa tarde. Continua a aproximação, aguardando pista livre, vento 130 graus 089. Aguardando a pista livre, vento 190. Mike Foxtrot X-Ray, solo 04, livre a pista pela direita, solo 121.1. Livrando 211, Mike Foxtrot X-Ray, vai pro. Separação. Diz que toma sendo a proa do farol, atuando a presença. Curve à direita para ingressar no litoral, quilo asfalto. Quilo asfalto. Oi, passou 2-0, está no passo da base para o táxi. Mantenha a posição, duas aeronaves vão iniciar o táxi da pista para o pátio da bata, o Charlie X-Ray. Oi, passou 2-0 no pátio da base para o táxi. Pastor 2-0, autorizado o táxi até a Taxi Hotel, reporta para ingresso, pastor 2-0. Botará, Pastor 2-0. Visor com campo à vista 6720. Complete aproximação, passando juntos, pessoas, 18:30, boa tarde. 18:30, obrigado, até logo mais tarde. Estaremos aqui. Assim seja. Alfa Victor Juliette, faça um 360 pela sua direita, reporta interceptando o eixo da final da 1-7. 360 pela direita, reportará passando a 1-7, logo no seu direito. O Gol 1-7-5-5 mantém ponto de espera da 1-0. Boa tarde, Web 6720, capa vista, trem checado, uma vida para marcador. Web 6720, continua a aproximação, número 2, o vento 130 graus 7 metros, aguardando a autorização para voar. Aguardando, 6720. Tô 2-0, aguarda no hotel para cruzamento da pista. Charlie X-Ray, autorizado o táxi até o ponto esperado no 7, chama para ingresso pista no 7, o Romeo X-Ray. Alfa Victor Juliette, novo 360 pela direita, reporta reinterceptando. Tanto 3190, solo aos 06, livre a pista pela direita, solo 121.1. Jet 6720, informa o tráfego efetuando espera a aproximadamente 2,5 milhas da cabeceira 1-7, não interfere com a sua aproximação para 1-0. 7-1-7-2-0. Web 6720, vento 120 graus 08, nós autorizado pouso pista 1-0. Ele pouso, 6-2-0. Eita, bem. Alfa Victor Juliette, dá presente, autorizado final da 1-7, o vento 120 graus 089, Alfa Victor Juliette. Final da 1-7 para o Alfa Victor Juliette. 1755, visual com tráfego na final. 1755, após o mesmo ali, mantém. Mandar presente, voo direto para a rotatória, aguarde transferência para a torre, braço. Ponto esperado 1-7, o Charlie X-ray. Após a aeronave que está pousando, autorizado a cruzar a pista e ingressar pela Taxiway Delta. Provavelmente a aeronave não conseguirá livrar na Taxiway Eco, você vai manter a Delta para dar prioridade à aeronave. Afirmativo. Após a passagem da aeronave, cruze e mantenha a Delta, dando prioridade à aeronave que pousou. Jet 6720, solo 09, livre a pista pela direita, solo 121, decimal 1. 219, obrigado, até mais. Por 20, autorizado cruzamento até a Delta, na Delta somos solo 121, decimal 1, pastor 20. 219, Delta. Como que o Gillette autorizado pouso de sino 7, vento 130 graus 07 mais. Autorizado pouso, alfa vista Gillette. Salve, Salvador, boa tarde, Gillette 67, 200, livrando. O voo 1755, autorizado decolagem pista 10, vento 130 graus 07 mais. Mantenha Quebec aguardo para o cruzamento. Visual com o aeródromo. Victor Juliette autorizado backtrack, seu solo aos 1-1, ao estacionar a frequência livre. X-ray autorizado cruzamento ao estacionar a frequência livre. 4.000, Alex foi autorizado a alinhar e manter pistão no 7. Vai dar passagem ao Alfa Victor Juliette, que vai taxiar para o pátio da Bata. O Charlie X-ray vai manter na cabeceira no 7 a moto, de modo a deixar a aeronave ingressar no pátio da Bata. O no 755 decolado 1-2, controle 1-9, decimal 8. 9-8, boa. Salvador, boa tarde, Gol 755, na Abdael, Leda Bridge. Boa tarde, no 755, contato radar na decolagem, direto Leda, 755. Leda, direto 755. Séria 5957, cruze de imediato a pista 1-0, reporta na Delta, chama sua aluna dos 1 decimal 1. Chamou a torre? Último chamou a torre. todo a zero, mantém ponto esperador no zero. Kiluís, que pena do vento dando zero, chama pra zero a base, o bravo Kiluís. Me chamou a torre? Alex Ray, autorizado a decolagem pistão no 0, vento no 7, vento no 40 graus 08 mais. Sou meu tio Alex Ray. Salvador, no 40 graus 07 mais. Eu vou falar de pistão no 0, bom, no 9, 2, 5. Bom pouso, boa noite. Charlie Mike Papa, Coca Ident, send via Mario Level, you level 050. Charlie Mike Papa. Send via Mario Level 050, Charlie Mike Papa. Controle, estabilização, fazendo um ligeiro desvio à esquerda, devido a um grande cômodo. Ciente, após voo a Luna, reposte o localizador, Lizeria. Após o desvio a Luna, reportará o localizador, 8-7-4. 19-8, Romeo Charlie X-Ray. Boa, Romeo Charlie X-Ray, corre direita, direto coral, se mantenha 065, reporte nivelado. Uno 925, decolado aos 15, controle 119 decimal 8. 19 decimal 8, gol 925. Controle, o gol 1925, decolado passando 1900 pés na saída Arbor. Gol 925, controle, contato radar na decolagem. Mantenha a reta até passar 2000, após curva à direita, direto, eleva. Direto, eleva. O gol 925. Pastor 20, vento 130 graus 07, nós autorizamos a decolagem pista 10. Que chamou a torre? Pastor 20, decolado 17, controle 119-18. 119-18, muito boa noite. Controle Salvador, muito boa tarde, pastor 20. Pastor 20, boa tarde, contato radar direto Puca, para 250, vigilância. Direto Puca, pastor 20, vigilância. Salvador, muito boa tarde, Alcântara 3045, traço uma ponte de espera pronta. Whisky Quebec Hotel, complete aproximação final LS, passou Luna, chame torre, 118.612, Quebec Hotel. 118.612, é uma zona 8, Quebec. B01, desse mantenha 2000, livre LS, via Bonce. Reporte Lorca, altímetro padrão, 601. 2000, via Bonce, vai reportar o localizador, obrigado. Charlie Mike Papa, Vector for Spacing, fly heading 020, limited by local. We're outside, sir. We're unable to turn right. Request a left deviation due to weather. Charlie Mike Papa. Roger. Deviation is approved, but you are under the vector now. Maintain heading 020, limited flight localizer, confirm. No problem, 020, try the mic problem. Charlie Mike Papa, descending maintain 2006, 1013 on stage. Down 2000, Charlie Mike Papa. 31145, decolado aos 20, controle 119, decimal 3, 119, decimal 8. 19-8, obrigado, bom fim de semana. Bravo Kilo Whisky, Bravo Quebec Hotel, autorizado pouso pistão 0, vento 120 graus 07 nós. Pouso autorizado, Whisky Quebec Hotel na pista 10. Controle Salvador, muito boa tarde, está 3145, decola da sua escuta. Boa tarde, aguarde, gol no 755, controle, chame Recife, 1251, boa noite. Salvador, comandante Abraço, Kilo Whisky, devido ao pôr do sol, solicita somente volta final. Boa noite, direto Leda, vigilante. Direto Leda, vigilante, 3145. Charlie Mike Papa, turn right, heading 080, report established. 080, report established, Charlie Mike Papa. Mantenha 4000, Oceania 143, vetoração sequenciamento, curva à esquerda, proa, depois direita, proa 230, limite localizador. Direita 230, limite ao alto, mantém 4000, pula 4000. Localizador visual, gol 601. 601 no quente, passando o Luna, completa final LS, torre 118, 612, com gol. Obrigado, já daqui a pouco. Os 22, livra a pista pela direita, frequência do solo 121, decimal 1. Pela direita, o solo funciona 1216? 121, decimal 1. 121, não sei o que é. Correio Gol 601, ILS, boa tarde. Meu nome é 01, continua a aproximação, vou dar autorização para pouso. Certo. Bravo que Luiz, que faça um 360 pela sua direita, reporta reinterceptando. M143, redução 1809. 1925, Recife, 1260, boa noite. Recife 1260, o gol 925. Charlie Mike Papa, establish on the ILS. Roger, Charlie Mike Papa, 9 miles to the outer, clear for a left final approach, Charlie Mike Papa. Clear for final approach, Charlie Mike Papa. M143, curva esquerda, proa 120. Esse mantém 3000, chama estabilidade. 1-2-0-3-6-4-3. O tráfego efetuando espera próximo à cabeceira da pista 1-7. É, está baixo, está vado, muito obrigado. Força aérea 5957, em condição de alinhar e decolar de imediato assim que é autorizado? Charlie Mike Papá, continue a aproximação agora na autorização para pouso. Aproximação, 1601, autorizado pouso piscina 0, vento 140 graus, 089. Pouso, 601, gol. 2 Salvador, Charlie Mike Papá, solicita aproximação em pouso piscina 7. Charlie Mike Papá, ciente aguardando instruções. Passo, escuta, Papá. Negativo, quem mantém a proa norte agora, proa norte, quem curva esquerda, proa norte, ou complete a curva direita, proa norte, aguardando para prosseguir para o circuito da 1-0, ok? Estou com a sequência de 3 pousos para aguardar no setor norte, ok? Vou, pastor 2-0. 1-2-5-45, muito boa noite, bom serviço. Igualmente. Oi, Adélio, gente, meu quanto eu peguei? 5 minutos do marcador externo, completa final ILS, torre 118,6, boa noite. 118,6, boa. 0, caso afaste, não vai ter mais condição de pousão no 7, ok? Chame final do 1-7, curta, o Charlie Mike Papá. Agora, curta final, 1-7, Charlie Mike Papá. O Forcéria 5957, a linha mantém preparando para decolagem imediata, assim que autorizar. Solo 2-6, direito 1-2-1 solo. Gente, direito 2-1-9, bola 6-0. 1-6-0-1, corrigindo solo 1-2-1-1. Gente, 1-2-1 no homem então, bola 6-0-1. Chame agora Recife 1251, boa noite, bom voo. 1251, obrigado, bom fim de semana. Igualmente. Pode pistão no 0, vento no 50 graus, 089. Eu já depois, Charlie Mike Papá. Que a instrução tinha sido para manter para o norte, aguardando a instrução para possuir o circuito. Ok, tá de novo 360. Manter para o norte, ok, afastando-se da final do 1-0, aguardando para girar a base. Afirmativo, conforme a instrução anterior. Agora, tanto para o norte, aguarde para girar a base. Boa noite, Oxane 6143, continue a aproximação, aguardando autorização para pouso, informa o tráfego efetuando espera no setor norte. 6143. Boa tarde, 354, 5 aproximando, 5 aproximando.